Agropecuária Capinzal, na Nereu Ramos, 3555-1771. Você está na ZYR 989, canal 272, Capinzal FM 102.3, de Capinzal, Santa Catarina. Uma rádio feita para você. Em instantes, horário eleitoral gratuito. Lei número 9504/97. Capinzalense, bem-vindos ao programa do 22. Administrar um município não é somente vencer uma eleição. É preciso estar constantemente participando da vida da comunidade, viver com a comunidade, da sua participação em entidades ou associações, de forma voluntária para o bem comum. Estar como gestor público exige experiência, conhecimento, competência, capacidade para buscar parceiros que desejem o bem da comunidade. Com as ações voltadas para o bem comum, com igualdade, transparência e importantes parcerias para a gestão pública, Noêmia e Camille estão preparadas para realizar as ações do plano de governo no setor da administração e planejamento. Minha afetuosa saudação a você, capinzalense. Administrar um bem público é saber delegar funções e confiar nos servidores de que o trabalho será bem realizado. É colocar-se no lugar do outro que está recebendo o atendimento ou o serviço. É trabalhar todos os dias sem discriminação, pois a nossa coligação é com o povo de Capinzal. Administrar um bem público precisa ter ações firmes para obter bons resultados, é cuidar carinhosamente e com excelência do seu bem maior, as pessoas. Na atual administração, pela primeira vez na história, conseguimos alcançar o maior valor adicionado no movimento econômico entre os municípios da AMOC. Graças ao trabalho da administração e o crescimento das empresas de Capinzal que acreditam e confiam no potencial do nosso município. Somos um povo que produz, gera emprego e renda. No nosso governo, vamos aprimorar o programa de captação de recursos através de convênios, transferências especiais, a fim de viabilizar a execução de programas e projetos para o desenvolvimento econômico e social do município. O network estará presente no nosso governo. Por isso, buscaremos constantemente por boas práticas de gestão para nos atualizar e capacitar nossa equipe. Outra ação importante realizada pela atual gestão foi a regularização de quase 200 imóveis por meio do REURB, entregando a tão sonhada escritura com registro para famílias carentes. Em nosso governo, iremos dar continuidade a esta ação, tornando realidade o sonho das famílias que ainda não possui sua escritura. Na gestão atual, criamos a lei de uso e ocupação do solo às margens dos rios do Peixe e Capinzal, possibilitando a redução das áreas de preservação permanente. No nosso governo, vamos rever e atualizar o plano diretor para refletir as necessidades atuais da cidade e guiar o desenvolvimento urbano e rural de forma eficiente e planejada. Todos os munícipes têm conhecimento de que foi realizada a reforma da prefeitura, com reestruturação dos departamentos, acessibilidade e novos equipamentos para os servidores do Paço Municipal, pois era preciso proporcionar acessibilidade a todas as pessoas. Na nossa gestão, vamos dar continuidade e ampliar o programa Papel Zero para reduzir, eliminar gradualmente os trâmites de documentos impressos com sistema sistemas de informática e soluções de inteligência artificial. Nós sabemos que os jovens precisam de oportunidades. Hoje temos 68 jovens estagiários fazendo parte da administração. Por isso, em nosso governo, asseguramos espaço para os jovens com o programa de estágios remunerados nas diversas secretarias e setores, garantindo o acesso ao mundo do trabalho aos estudantes. Capinzalenses, eu e Camille temos experiência e muitos serviços prestados na administração pública. Conhecemos as reais necessidades do município e estamos preparadas para, junto com toda a equipe de trabalho, continuar e ampliar os programas, os projetos e os serviços administrativos que venham de encontro aos anseios e demandas da população. Na nossa gestão, o bem-estar das pessoas estará sempre em primeiro plano. Para uma gestão pública eficiente, experiente, responsável, dia 6 de outubro, vote 22, Noêmia e Camille, para Capinzal não parar. 22. Capinzal pode mais. Olá, eleitor capinzalense. Hoje vamos voltar a falar de saúde. Nas escutas que Renato e Alemão têm realizado nas visitas, a insatisfação é geral com o atendimento na saúde. Saúde não pode esperar, não é mesmo? E é pensando em melhorar toda a estrutura de atendimento que Renato e Alemão têm as propostas necessárias e possíveis. Quais são essas propostas, Renato? É 13! Fizemos um estudo com as lideranças do governo federal e Capinzal tem condições de pleitear uma UPA regional e atender os municípios circunvizinhos. Vamos trazer também uma ambulância do SAMU para atender a demanda da região. Capinzalenses, vamos dar segurança e tranquilidade à população com pronto atendimento de urgências e emergências. Nosso povo merece respeito e ações ampliadas na saúde. Outra solicitação da população é referente aos exames de alta complexidade. Vamos ampliar convênios e fazer a fila andar. Vamos ampliar os atendimentos psicológicos, que hoje existe uma demanda represada. Vamos manter a parceria com o Hospital Nossa Senhora das Dores e propomos a criação de um conselho gestor para fortalecer o hospital e de auxiliar na administração e gestão, que sabemos que é muito complexa. Vamos reorganizar o atendimento das agentes de saúde e capacitá-los para poder atingir 100% da nossa população e otimizar esse serviço. Vamos manter os convênios com a rede feminina, Hospital CAPS, e realizar um trabalho em rede de questão de saúde preventiva. Vamos agir para combater o mosquito da dengue. Capinzal não pode continuar ocupando lugar de destaque na região com altos índices da população infectada. Capinzal pode mais! Por isso, eleitor, é hora de mudar. Pense no bem-estar da sua família e vote 13. Capinzal pode mais! Chegou a hora de lutar por nossa gente. Essa gestão você vai ver é diferente. A voz do povo fazendo a transformação. A nossa força com Renato e Alemão. Por mais saúde e assistência social. Agricultura, infraestrutura e Capinzal. A educação. Vote 13. Capinzal pode mais! Vote 55! Olá, ouvintes, por aqui Álvaro José, desejando a você um ótimo dia. Bem-vindos ao programa 55. Capinzal merece mais. E hoje, especial sobre a juventude e o futuro da nossa Capinzal. Pois é, Álvaro, estamos aqui para falar sobre temas que realmente importam para a nossa geração: educação, emprego, inovação, saúde mental e, claro, oportunidades e políticas públicas voltadas aos jovens. Exatamente, Tiago. Vamos combinar. A juventude merece ser mais ouvida em nosso município. Educação e emprego são dois temas super importantes para a juventude. Sabemos que o acesso a uma educação de qualidade e oportunidades no mercado de trabalho são grandes desafios. E é por isso que temos um plano audacioso para nossos jovens, investindo em tecnologia e em mais oportunidades de aprendizado. Precisamos tratar de forma séria o jeito de inovar e empreender, dando condições a eles de transformar boas ideias em realidade. Vamos incentivar o jovem empreendedor com a criação de uma incubadora, um espaço de coworking, buscar cursos e formações atualizadas junto às entidades e, além disso, facilitar o acesso dos jovens aos cursos técnicos e superiores, com programas de subsídios, bolsas e melhorar o transporte dos nossos acadêmicos. Agora, um tema muito importante que não pode ficar de fora, Agnaldo, é a saúde mental dos nossos jovens. Afinal, cuidar da mente é muito importante. Precisamos urgentemente criar uma agenda voltada à juventude, com ações que contribuam com o desenvolvimento saudável dos jovens, desde programas de apoio psicológico a campanhas de conscientização sobre os temas que fazem parte da vida dos jovens. Sim, Tiago, precisamos inserir Capinzal na rota de atividades de lazer, esportes e cultura para os jovens. É fundamental que eles tenham opções interessantes para desfrutar do nosso município com segurança. Isso impactará em suas escolhas e decisões para o seu futuro. É isso mesmo, Agnaldo. Vamos criar um canal direto de comunicação com os jovens. Precisamos ouvir a juventude para que as suas ideias e opiniões sejam levadas a sério. E aí, galera, o que vocês acham dessas propostas? Mandem suas mensagens, participem com a gente. A sua voz tem força e o seu voto faz toda a diferença. Vote 55. Capinzal merece mais e a juventude também. Vote Aguinaldo e Tiago. Vote 55. Capinzal. Chegou o fim de semana do cliente via atacadista. Pode comemorar. E a Heineken Latam tá por só R$4,99. Se beber, não dirija. Açúcar Cristal União, R$15,99. Amaciante P leve 5, pague só 4,5 litros por R$15,90. Pizza Lepon só R$8,99. Ofertão do Via. Heineken Latam só R$4,99. É só R$4,99 mesmo. Se beber, não dirija. Via atacadista. Tudo isso é economia. Um produto exclusivo Farmácias Farmãe. Conheça o Calmitos, um xarope composto por acetilcisteína, própolis, agrião, mel e menta. Um produto livre de lactose, glúten e com mel silvestre. Experimente e sinta a diferença. Farmãe cuidando de você. O verão Pitol está com tudo! Sinta a leveza e os tons da estação do calor nos lançamentos da BBC, Bizano, Dakota, Ramarim, Via Marte, Beira Rio e mais. Mais de 30 marcas que as mulheres adoram. Sandálias, sapatilhas, chinelos, tênis e todos os lançamentos do verão esperam por você na Pitol Calçados. Aproveite para comprar todos os lançamentos de verão em 6 vezes sem juros. Pitol, vem viva bem! Fique ligado. Ligado. A seguir, mais um campeão de audiência na Capinzal FM. Capinzal. BOF Materiais de Construção no bairro São Cristóvão e a hora certa. Capinzal FM, 7:11. Eu tô ouvindo a Capinzal o dia inteiro. Capinzal FM. Informação, prestação de serviço. Opinião e muito conteúdo no seu começo de manhã. Está começando Jornal 102. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. Faltam 23 dias para as eleições municipais. Tempo instável no Baixo Vale do Rio do Peixe. Temperatura de 18 graus no centro de Capinzal. E você confere na edição de hoje. Dia do cliente. Advogado reforça cuidados em compras virtuais e alerta sobre o direito do arrependimento. Profissional destaca contribuições da inteligência artificial no preparo do ensino pelos professores. Defesa Civil alerta que fenômeno da chuva preta pode piorar devido à chegada de frente fria no estado. Santa Catarina ultrapassa a marca de 1.000 mortes em acidentes de trânsito neste ano. Alunos da escola Dr. Wilson Pedro Kleinobing participaram da Semana da Ciência e Tecnologia, promovida pelo IFC de Luzerna. E ainda direto da Serra Catarinense, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. De Brasília, anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro será pautada após as eleições municipais. Segurança pública, duas pessoas morrem após acidente de trânsito na BR-153 em Concórdia. Motorista cochila o volante e colide com caminhão na SC-467 em Zortea. Corpo de Bombeiros extermina ninho de vespas próximo à creche no centro de Capinzal. No esporte, Flamengo e Atlético Mineiro avançam para as semifinais da Copa do Brasil. Capinzal Futsal sofre goleada no Diletão para o Joaçaba Futsal pelo estadual da Liga Sub-18. Karatê e tênis de mesa irão representar Capinzal na etapa estadual da OLESC. Abertura ocorre hoje no município de Saudades. Eu sou Gabriel Leal, apresento essas e outras informações em mais um Jornal 102, com reportagens Jorge Luiz, Jardel Martinazzo e Marlo Matiello, direção de rádio de Luiz Pedro Escardon e Nadil Cidambros. Aqui, a informação é levada a sério. As primeiras informações do dia que está começando, você acompanha no Jornal 102. Oferecimento: Adubos Ouro, Dorine Supermercado, Eletrônica Escarton, Êxito Contadores, Farmácia São Pedro, Grupo Gerentes, Oral Unique Capinzal e Sicredi. Muito bem, são 7 horas com mais 14 minutos. Você passa a acompanhar neste momento as principais informações nas esferas municipais, estadual e nacional, através do portal de notícias da Capinzal FM pela internet ou através das ondas do rádio em sintonia 102.3. Hoje, 13 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Cachaça, o Dia Mundial da Sepse, o Dia Nacional de Luta aos Acidentados por Fontes Radioativas e o Dia do Agrônomo. Uma abençoada sexta-feira para todos nós. Atenção para você que já está no trânsito, um dia produtivo para você que já está no trabalho e a você que está em casa, uma maravilhosa manhã, muito melhor a partir neste momento com as informações do Jornal 102 na Capinzal FM. Previsão do tempo na Capinzal FM. Olha só, você está em busca de oportunidade de emprego, mas esta oportunidade tem que ser em um ambiente que valoriza a colaboração e o crescimento profissional. A empresa Grátis tem a vaga que você procura. Olha só, auxiliar de produção, inspetor de qualidade, pintor industrial, projetista mecânico e elétrico, além de uma variedade de benefícios, além de oportunidades para desenvolvimento em diversas áreas. Ficou interessado? Presta atenção. Envie o seu currículo para rh4@grati.com.br, rh4@grati.com.br, ou entre em contato pelo 3555-8594. Conquiste o seu Fiat 0 km com condições imbatíveis. Na Carbone, você encontra mais conforto e sofisticação com Fastback Audi por apenas R$ 123.900, e além do seu usado na troca. Consulte condições na Carbone Fiat em Capinzal. Telefone 3555-8900. Neste domingo é comemorado o Dia do Cliente, sendo ele em 15 de setembro, e a Cooper Campus Lojas preparou diversas ofertas em reconhecimento a quem é razão do grande sucesso da instituição. Uma semana dedicada a você, cliente. Promoções em produtos cuidadosamente escolhidos e separados que vão lhe facilitar. E a cada R$ 50 em compras, você concorre a um forno elétrico. Lojas Cooper Campus, produtos confiáveis para casa, campo e lavoura. A Odontotop já está de portas abertas para transformar sorrisos e vidas. Agora você não precisa ir em várias clínicas para cuidar do seu sorriso. Você encontra todos os procedimentos odontológicos em um único local, na Odontotop, o Hospital do Dente, na Rua Dona Linda Santos, centro de Capinzal. Telefone 3550-1022. E também na Semana do Cliente você encontra na Cristal Vida, a cada R$ 100 em compras, você passa a receber um voucher de 10% de desconto para usar em qualquer manipulado. Faça suas compras e acumule descontos. Cristal Vida, na 15 de novembro, em Capinzal. Telefones 3555-1258 ou 3555-5494. Nosso contato neste momento é direto da Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Tivemos chuva no final do dia de ontem, a madrugada. Temperatura, obviamente, teve a sua diminuição. Como é que se comportarão os termômetros para esta sexta-feira, bem como o final de semana? Bom dia, Coutinho, tudo bem? Bom dia. O dia segue aí com chuva, trovada, período de melhora. Não é ruim o dia todo, mas também não está livre da instabilidade. Já choveu bem, temperatura mais amena, diminuiu bastante o calor. Pode ter alguma coisinha forte pontual. Mantém a tendência de tempo também com chuva, trovada e período de melhora no sábado. Cai a temperatura. Tempo bom no domingo, frio de manhã, pode ficar abaixo de 10, 11 e agradável à tarde. Segunda e terça também, frio de manhã, agradável à tarde e tempo assim mais seco. Na quarta pode ter chuva de novo. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Na farmácia Cristal Vida, você encontra o medicamento certo na dose e na apresentação que você precisa. E ainda o acompanhamento para aferição de pressão arterial, glicemia, aplicação de injetáveis e colocação de brincos. E também a manipulação do seu medicamento que personaliza o seu tratamento em forma de cápsulas, sachês, xaropes, soluções, dermocosméticos, cremes, pomadas e os florais. Cristal Vida, farmácia e laboratório de manipulação. Na 15, em Capinzal. Ele entrega pelo WhatsApp 999-420-0575. A Odonto Top Hospital do Dente já está de portas abertas em Capinzal para transformar sorrisos e vida. Agora você não precisa ir em várias clínicas para cuidar do seu sorriso. Aqui você encontra todos os tratamentos odontológicos em um único local. Desde limpezas, aparelhos ortodônticos, facetas, até implantes dentários. Agende agora mesmo sua avaliação no Hospital do Dente pelo 4935501022. 15 de setembro é o dia do cliente e a Cooper Campus Lojas preparou muitas ofertas em reconhecimento a quem é a razão do nosso sucesso. É uma semana dedicada a você. Promoção em produtos cuidadosamente escolhidos e a cada R$50 em compra em produtos de loja concorre a um forno elétrico. E aproveite também os últimos dias da promoção em clima de Expo Inter. São muitos itens com preços baixos e condições de pagamento diferenciado. Lojas Cooper Campus, produtos confiáveis para casa, campo e lavoura. Conquiste seu Fiat zero quilômetro com condições imbatíveis. Na Carbone você encontra mais conforto e sofisticação com o Fastback Audace por apenas R$123.990 e seu usado na troca. Se você busca economia, a Fiat Strada Range é o melhor custo-benefício à pronta entrega com preço de CNPJ e produtor rural. Consulte condições na Carbone Fiat em Capinzal, fone 3555-8900. Mas o trânsito começa com você. Está em busca de oportunidade de emprego em um ambiente que valoriza a colaboração e o crescimento profissional? A empresa Grat tem a vaga que você procura: auxiliar de produção, inspetor de qualidade, pintor industrial, projetista mecânico e elétrico. Oferecemos uma variedade de benefícios e oportunidades de desenvolvimento em diversas áreas. Envie o seu currículo para rh4@grat.com.br ou entre em contato 3555-8590. Não perca essa chance de fazer parte da nossa equipe. Seu começo da manhã com muito mais informações. Jornal 102. 7:21, nós precisamos nos atentar a uma importante situação, dados que de alguma maneira contribui para um alerta. Principalmente você que trabalha como motorista, você que de repente neste final de semana vai acabar deslocando.